Estou cá há pouco mais de um ano, mas bem contestando que, de facto, existe uma presença muito forte das IPSS neste concelho, não é? Aliás, eu próprio sinto também na pele isso mesmo, né? Neste momento presida a 4 IPSS no concelho. E vejo que fazem um excelente trabalho ao nível do apoio domiciliário, ao nível do centro-dia, ao nível das herpes, etc., não é? Os meus parabéns a todos aqueles que, de facto, trabalham diariamente na área social, desde os assistentes sociais, desde os enfermeiros, desde os médicos, desde os educadores, de forma a que eles possam, de facto, olhar para os idosos como sendo pessoas, não é? E como sendo gente que devemos respeitar com toda a dignidade possível. Aliás, neste caso, a máxima dignidade possível. Seu Padre, e as famílias estão atentas aos idosos? É assim, umas sim, outras assim, outras nada, não é? Há tudo, não é? Digamos assim. Agora, é importante é que, de facto, eles não se sintam nem tristes, nem sós, nem desamparados, não é? É importante que, de facto, nós honremos os nossos irmãos mais velhos, porque eles, de facto, são um poço de sabedoria. E têm, de facto, o doutoramento na escola da vida, não é? E que nos ensinam verdadeiramente muitas coisas, mesmo até aos mais novos. É importante haver a relação pessoal com a pessoa que é visitada, com a pessoa que é cuidada, porque senão é pura e simplesmente um serviço, não é? E não basta só a assistência, não é? Das IPSS, não basta, não chega. É importante haver ali alguma relação. Perguntar-lhe quantos filhos têm, quantos netos têm. Se tem falado com eles, não é? Se tem falado com eles ou não. Seja a resposta positiva ou negativa, é sempre bom e importante também estabelecermos esta relação, porque é importante. Uma das coisas que faço muito quando visito os idosos é reparar no álbum de fotografias que normalmente existe nas casas. Claro. E começar a fazer as perguntas, quem é esta, quem é aquele?